Então, hoje o tema é a vida continua. Eu tenho hábito, sempre quando eu vou fazer o comentário aqui, eu não gosto de dizer palestra, porque eu não me sinto uma palestrante, acho que eu faço comentário a respeito de alguns temas. Né? Eu sempre, quando eu vou preparar, eu procuro fazer uma pesquisa, né? Pesquisar em alguma obra, alguma coisa, né, reler coisas que a gente já sabe. E hoje, eu me preparando, eu tive assim uma gratidão muito grande pelo fato de Deus ter me permitido conhecer a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita é uma doutrina consoladora e ela veio nos dizer. Ela veio matar a morte, porque ela veio nos dizer que a vida continua. E isso é muito gratificante. Ela nos mostra claramente e com toda certeza que depois da morte do corpo físico existe uma vida, que essa vida continua. Isso nos traz uma grande responsabilidade também. Porque o nosso viver aqui, nós estamos preparando o nosso lugarzinho lá. Então, se nós vivermos bem, com certeza nós vamos ter uma boa morte. Se nós não vivermos bem, nós não vamos ter uma boa morte. E graças a Deus, né, que existe a morte do corpo físico. Porque vamos pensar junto assim, ó. Imaginem uma pessoa com uma doença que cause muita dor. Que coisa triste se a morte não existisse, essa pessoa viver para a eternidade assim, né? Que coisa maravilhosa, nós temos que ter gratidão a Deus que nós podemos deixar esse corpo físico aqui e nos libertar disso. É um assunto que muitas vezes as pessoas evitam de falar na morte. Mas a morte é uma coisa tão natural, chegar aqui, nascer aqui. Tem espíritos que dizem que é mais traumatizante do que sair daqui. É que nosso egoísmo ainda fala tão alto que a gente não quer se, assim, deixar de ter a companhia daquelas pessoas que a gente ama. Né? Mas a gente sabe também, por isso que eu digo que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, porque ela vem nos dizer que é somente um véu que nos separa uns dos outros. Os nossos amados estão próximos, eles não estão tão distantes. Esses planos, o plano superior e o terreno, são muito interligados, não é uma coisa muito distante uns dos outros. Né? É isso que a doutrina nos ensina. Alguém pode dizer assim, ah, mas ninguém voltou para dizer que a vida continua. Voltaram sim. E volta, seguidamente, pelas mesas mediúnicas. A gente tem um testemunho maravilhoso que foi Chico Xavier. De todo o Brasil, as pessoas procuravam Chico Xavier. Impossível que ele conhecesse todas essas pessoas. E ele relatava, né, ele dava aquele depoimento da forma que aquela pessoa estava vivendo no outro plano. E ele descrevia a vida da pessoa quando vivia aqui. Então é com certeza que a vida continua, sem sombra de dúvidas. Eu muitas vezes falei com eles. Eu coordenei um trabalho mediúnico no meu ex-centro, nós chamávamos de trabalho mediúnico aqui, acho que é trabalho de desobsessão, né? E eu dirigi há mais de 20 anos um trabalho mediúnico. Os médiuns que compunham a mesa Tinha muitas pessoas humildes, muitas pessoas simples, mas nós tínhamos uma juíza de direito que participava da mesa mediúnica. Nós tínhamos dois advogados, tem ainda lá na casa, engenheiro civil, uma médica que participava junto conosco nas mesas mediúnicas. Não que eu ache que essas pessoas sejam mais especial que os outros, porque têm um título, mas porque são pessoas extremamente ocupadas. Será que elas deixariam a sua casa, o seu trabalho, para ir para uma casa espírita e fazer de conta? Para ir lá brincar? Se não fosse uma coisa séria, uma coisa verdadeira, essas pessoas fariam isso? Claro que não. São pessoas idôneas, como todos nós somos. Nós não íamos fazer isso, não é verdade? E o problema é que nós nos damos, que nós não nos damos conta, né? Que essa vida é extraordinária, é maravilhosa. E a gente tem que aproveitar o máximo na íntegra dessa vida. Muitas vezes lemos obras de ficção, mas a vida nos conta histórias reais, notáveis, assim, que muitas vezes a gente nem percebe que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia.